Introdução Workshop 519. Os raios cósmicos são amor. A alma do homem dá para a alma da fisicalidade e alimenta a fisicalidade. Cálcio adiciona ao aminoácido, se torna uma célula. Oito da sorte. Este é o primeiro workshop de 2024. E embora tenha menos de 2 horas de duração, contém uma enorme quantidade de conhecimento que será revelado ao longo deste ano de mudanças e que esperamos se concretize antes do final do ano. Há uma transmissão de alma muito sutil que ocorre na primeira parte, se você a ouvir várias vezes. Por algum milagre, eu consegui me desprender das palavras e pouco antes do intervalo eu tive a sensação de ter recebido algo extremamente profundo, mas que é muito difícil de expressar em palavras. Na verdade, temos a tendência de colocar muitas coisas em palavras, mas isso não necessariamente transmite o sentimento. Sempre ouvimos e dizemos as palavras: Deus é amor. Mas o que isso realmente significa? Hoje, neste workshop, ele nos chamou para uma compreensão mais profunda dessas palavras. Eu estava tentando explicar isso a um buscador de conhecimento e finalmente perguntei: então o que são os raios cósmicos? Ele disse: o Sr. Cash disse que os raios cósmicos são amor. Eu disse: não, os raios cósmicos são amor. Nós dois tivemos o sentimento de que os raios cósmicos são amor. É como olhar algo para algo o tempo todo, mas nunca realmente ver aquilo. E então um dia você o vê. E é fresco, novo e lindo. Sempre que sentimos amor ou damos amor, estamos recebendo raios cósmicos. Ou, melhor dizendo, estamos trabalhando com os raios cósmicos. Esses são os campos de energia do poder do amor. Mas não se trata de qualquer tipo de amor. Na maioria das vezes, o que chamamos de amor é quando alguém ou uma situação nos agrada, o que mais uma vez se baseia em toda a nossa programação passada. Esse é outro tipo de amor. E o Sr. Cash às vezes o chama de amar, amar. Se usarmos a palavra amor incondicional, então isso fica enterrado em um conceito. Mas a ideia é basicamente essa. Quando nos apaixonamos, não queremos comer, e um buscador de conhecimento perguntou se isso era o mesmo que a alma alimentar a fisicalidade. E o Sr. Cash disse: muito provavelmente, porque você cria uma necessidade. Isso é interessante, porque o que eu me lembro de me apaixonar é que havia uma espécie de sensação de mal-estar no estômago e de não conseguir comer facilmente. Não penso nessa sensação de mal-estar como algo equilibrado, mas sim como uma doença. Será que é porque esse sentimento de amor depende de alguém de fora de nós mesmos e a forma como essa pessoa responde a nós controla o que nossas emoções fazem? A maneira humana atual de se apaixonar é quando você dá tudo de si para o outro, mesmo que não seja de forma saudável. Uma coisa que acontece é que você sempre tem que pensar na outra pessoa o tempo todo e ela está sempre em sua mente. A sensação é de um campo de energia muito forte, e eu me pergunto se nós dois estamos alimentando a energia um do outro dessa forma. Durante esse tempo, estamos sentindo nossas emoções e talvez isso possa nos ajudar a aprender sobre o poder das emoções e, através dessas emoções, seremos capazes de transmutar. Ele abriu o workshop dizendo que temos que entender como os diferentes campos de força criam emoções. E ele continua enfatizando que eles não podem fazer isso por nós e que temos que tentar entender por nós mesmos. E é por isso que as sessões mensais de voo durante este ano levarão a humanidade a ter a capacidade de se alimentar dos campos do universo e de fazer a transmutação completa. É um grande privilégio participar dessas sessões. Uma das metas que o Sr. Cash nos apresentou foi que, como buscadores de conhecimento, deveríamos ser capazes de nos alimentar sem matar em 2024. Ele já nos explicou em workshops anteriores como atualmente nos alimentamos e vamos repassar isso brevemente aqui agora. Primeiro, quando o nosso corpo precisa de vitaminas e minerais específicos, Uma emoção é criada como um desejo de comer determinados alimentos que contenham aquelas vitaminas e minerais. É claro que não estamos conscientemente cientes disso. Portanto, pode parecer estranho para nós. Nossa fisicalidade obtém esses alimentos e os converte em gás no estômago, que age como uma semente de energia fraca para atrair os campos mais fortes do ambiente. É daí que vem 80% da nossa energia. Basicamente, matamos e consumimos outras entidades para pegar suas energias e criar sementes de energia para obter campos do universo, para alimentar a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Não teremos permissão para viajar pelo universo consumindo outros seres. Hoje ele nos deu o maior presente do ano novo, ao nos ensinar o segredo para nos alimentarmos do universo sem matar. Meu entendimento é que a mesma emoção que geramos entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade para criar o processo de obter as sementes de energia, e portanto energia de fora, agora pode ser gerada diretamente entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Ele falou que é uma arte criar a emoção certa para criar os campos da maçã, por exemplo, pois assim não precisamos comer a maçã de fato. A emoção da fome entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade agora se torna um amor entre a alma do homem e a alma da fisicalidade para alimentar o corpo. Para que dois plasmas interajam entre si, é necessário que haja uma conexão, como quando colocamos uma gota de gás em um emplasto para conectá-lo ao outro, e então eles interagirão entre si. Como a alma do homem e a alma da fisicalidade foram criadas a partir dos mesmos campos da alma do Criador, isso funciona como um denominador comum entre as duas. Portanto, temos a conexão, mas ainda precisamos entender nossas emoções, como elas são transportadas e quais sentimentos cada emoção proporciona e como usar esses sentimentos para receber a energia necessária para transmutar e nos alimentar. Isso pode parecer fora de alcance para muitos de nós, mas lembre-se de como o Sr. Cash ficou feliz com os resultados da sessão de 22 de dezembro, em que 100 buscadores de conhecimento conseguiram fazer uma linha plana no gráfico, o que significa que a alma do homem e a alma da fisicalidade puderam sair temporariamente da fisicalidade. De alguma forma, isso pareceu um sinal de que a humanidade, por meio de nós, buscadores de conhecimento, é capaz de fazer a mudança. E isso aconteceu bem no início de 2024. Isso tem implicações enormes para o que estamos fazendo e nos deu ânimo e esperança de sucesso no novo ano. A sessão foi chamada de O Amor de Mitra e ele disse que muitos conseguiram receber os campos de amor e distribuí-los sem esperar algo em troca. E é assim que o Criador ama sua criação. Então ele ofereceu aos participantes que fizessem uma segunda sessão no dia 12 de janeiro. Dessa vez, eles deveriam dar os campos de amor que receberam para a alma da fisicalidade. Deveriam visar especificamente a alma da fisicalidade e, com essa energia, ela poderia assim alimentar a fisicalidade. Mas precisamos entender esses campos de amor que recebemos e as emoções que eles criam para nós. Gradualmente, ao longo do tempo, aprenderemos a interagir com os campos da alma do homem e da alma da fisicalidade para criar as sementes para os campos de uma maçã, por exemplo, que então a alma da fisicalidade poderá dar à fisicalidade e ela provará, sentirá a emoção e a energia de uma maçã. É assim que nos alimentaremos no espaço. Mas então o Sr. Cash deixou escapar que esse é o processo de usar os raios cósmicos e como eles se tornam parte de nós. Na verdade, eles fazem parte de nós desde o início de nossas vidas. Ele está sempre ligando o amor e os raios cósmicos. Falamos sobre amor e os raios cósmicos no início. Mas como podemos aprofundar nosso entendimento sobre isso? Se dissermos que os raios cósmicos são amor, então o processo para por aí. Como podemos tornar isso mais íntimo para nossa própria experiência? Sabemos que há diferentes tipos de amor e que com certos tipos de amor, Os reis até abrem mão de seus reinos para estar com sua amante. É para lá que os ensinamentos estão indo, e precisaremos ser capazes de explorar os diferentes campos de amor e usá-los como fonte de energia para viajar e sobreviver no universo. Isso parece quase impossível para nós, porque nosso conhecimento é muito limitado. Mas o Sr. Cash disse que nos guiará passo a passo. E sabemos que no dia 22, a alma sentiu o amor, mesmo que a fisicalidade estivesse dormindo para isso. A vaga sensação que estou tendo é que sempre que sentimos o amor verdadeiro, na verdade, são os raios cósmicos que estão presentes e fornecem toda a energia. Esses também seriam os campos do Criador. Portanto, ele também estaria presente quando nos abrimos para o amor. À medida que praticamos mais, descobrimos o que significa estar aberto ao amor, mas também que podemos nos fechar para ele e criar mundos separados. É nesse sentido que os ensinamentos estão indo. E estou ansioso por cada pequena abertura na porta do amor durante o próximo ano. Uma última coisa. Ele disse que há um segredo para usar os campos de amor, mas quer esperar até depois do dia 12 para ver como os buscadores de conhecimento se sairão para sentir o amor e dá-lo para a alma da fisicalidade para alimentar o corpo. Ele também disse que a mãe pode ensinar isso ao feto no útero, quando não há ar para respirar ou água para beber. É preciso converter os campos do universo. Se ela conseguir passar o conhecimento por meio do seu amor e desejo, então devemos ser capazes de fazer a mesma coisa, mas será preciso mais dedicação e devoção. O Sr. Cash deu um breve ensinamento também sobre o cálcio e que, em relação à inércia, a alma do homem e a alma da fisicalidade não podem ser baseadas na força do campo do cálcio. Se fosse esse o caso, só poderíamos nos manifestar em locais com cálcio. Então será que isso significa que elas se baseiam na alma do Criador e, portanto, podem ir a qualquer lugar do universo? A dica que ele deu foi que os alienígenas não vêm para a Terra com uma estrutura óssea de cálcio. Não sei o que ele quis dizer com isso, porque ele nos ensinou que, se nos manifestarmos em outro planeta, nossa alma manifestará um corpo igual àqueles do planeta. Então, será que os alienígenas não teriam de manifestar o mesmo tipo de corpo que nós aqui? O cálcio está em todas as células e tem uma conexão denominadora comum com gases, líquidos e sólidos, e todos eles podem se ligar ao cálcio. Portanto, de certa forma, o cálcio é universalmente aceito em todas as manifestações físicas deste planeta. Será que foi por acaso que, quando esse planeta foi criado, a força do campo denominador comum acabou sendo o cálcio? A próxima parte é muito interessante. Tenho certeza de que todos nós já nos perguntamos como é possível passar de um aminoácido que flutua no topo de nossas caixas de gãs para se tornar uma célula do homem ou uma célula de qualquer criatura. Ele disse que quando o cálcio se liga a um aminoácido, ele se torna uma célula. Caso contrário, continua sendo um aminoácido. Mas se você observar as fotos das células, elas são muito complicadas, com muitas estruturas diferentes em seu interior, e todas elas têm um núcleo. Por alguma razão, os cientistas chamam a membrana celular de plasma, mas é claro que não é o que chamamos de plasma. A membrana celular é composta de ácidos graxos ou proteínas, que são principalmente cadeias de carbono e hidrogênio com diferentes elementos ligados a elas. De onde vem tudo isso? O Sr. Cash nos deu longos ensinamentos sobre como os diamantes são feitos. Eles explodem como pipoca em sua estrutura. Será que é isso que acontece quando o cálcio se liga ao aminoácido? Será que toda a estrutura vem das emoções que querem manifestar a fisicalidade? Um dia esse segredo será revelado. Em um resumo desse workshop de como podemos nos preparar para a transmutação, não há um conselho real de forma física. Ele disse que não é como colocar um óculos 3D e ver tudo em 3D. Mas o conselho foi que nos tornássemos mais humildes, como uma árvore muito alta que começa a se curvar mais em direção à terra. Seu conselho para nós sempre foi o de buscar os campos mais fracos e não os mais fortes. Quando vemos uma pessoa forte, entre aspas, ela tende a ter um ego muito grande e pode ferir outras pessoas para atingir seus próprios objetivos. Por outro lado, uma pessoa realmente forte é humilde por dentro e sentimos a sua força interior, e ela nunca prejudicaria outra pessoa para atingir seus objetivos pessoais. Ela sempre trabalha para melhorar a sociedade e os outros. Sua força vem de viver o eto de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Mas essas não são palavras simples, elas têm um significado muito profundo. O fato de ele ter se referido àqueles que vagam pelo universo por toda a eternidade, mas nunca alcançam o Criador, deve-se ao fato de que eles não compreenderam verdadeiramente o ethos e nem o praticaram em suas vidas. E agora, em 2024, chegamos ao ponto em que os participantes das sessões de voo começarão a aprender como receber e dar os campos do amor, mas de uma forma muito prática. Podemos nos perguntar como o amor pode ser prático, pois pensamos nele como uma emoção incontrolável dentro de nós. Mas agora, poderemos sentir em primeira mão a força do campo do amor e aprender a controlá-lo e direcioná-lo. No dia 12 de janeiro, nós vamos direcioná-lo para a alma da fisicalidade e, a partir desses campos, ele alimentará a fisicalidade. Estes são tempos incríveis em que estamos entrando e desejamos o maior sucesso para aqueles que têm o amor e a coragem de participar dessas sessões. E à medida que o ano avança, eles podem começar a desaparecer de repente na frente de seus familiares por um curto período. Como o Sr. Cash disse, será estranho no início, mas à medida que mais e mais pessoas fizerem isso, isso se tornará normal. 2024 é o 8 da sorte. Outros tópicos desse workshop. 2024 é o ano em que todas as promessas do passado serão cumpridas e o início da entrada do homem na comunidade universal. Todos nós, como um todo, fazemos parte disso e da totalidade. As almas satélites serão trazidas este ano e desempenharão um papel importante para ajudar os outros a se transmutarem, fornecendo campos. Os satélites são pessoas que se dedicam a servir aos outros. Sua alma foi criada para ser um satélite. Quando você puder transferir toda a energia da alma do homem para a alma da fisicalidade e elas se tornarem uma só, então você terá alcançado a dimensão do Criador como um e não como dois. Então você entenderá a beleza da criação. Alguns podem alcançar isso em um instante, enquanto outros não o farão durante toda a vida do universo. Isso se deve ao fato de eles nunca terem aceitado e praticado plenamente a dimensão total do ethos de Mitra. Aprenda a ensinar por meio dos sentimentos da alma e não fazendo isso ou aquilo ou criando uma grave. O ensinamento será a transferência dos campos de energia da emoção de sua alma com a alma deles. O amor, ou os raios cósmicos, serão transferidos e ambos sentirão isso. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 519. Como foi dito no vídeo de introdução, temos que entender os campos de emoção e a força dos campos que criam emoções. Quando entendermos isso, teremos que entender como outros campos são criados a partir desses campos e com que força. Quando comemos uma maçã, nosso corpo cria um campo de força fraca de um gancho, que age como uma semente para atrair as energias do ambiente. Isso é responsável por 80% da energia que nosso corpo precisa para funcionar. Essa é uma interação de campo de plasma, em que os campos mais fortes de fora são atraídos para os campos mais fracos de dentro. Funciona de acordo com o princípio de que o plasma mais forte sempre alimenta o plasma mais fraco. É assim que nosso corpo é alimentado. Em futuro próximo, teremos que aprender a criar o mesmo campo da maçã sem precisar comê-la. Podemos criar esse campo na dimensão da emoção da fisicalidade, na dimensão da alma da fisicalidade. Então a fisicalidade não precisa mais consumir a maçã. Essa é uma arte em si mesma e cabe ao homem aprender. Se vocês entenderem o princípio da interação, então vocês podem usar a alma para interagir com a alma da fisicalidade para criar os campos de energia da maçã. Assim você não precisará comer a maçã. Esse é o segredo para alimentar a alma e a alma da fisicalidade. No momento, você está usando a alma da fisicalidade e a fisicalidade para criar a emoção de desejar uma maçã. Porque quando você deseja uma maçã, é como se seu corpo dissesse quais vitaminas, minerais e energia ele precisa para sobreviver. Ele deseja a maçã, a carne, a água ou qualquer outra coisa de que precise e as usa como sementes para atrair energia de fora. Agora você precisa aprender a criar essa mesma semente de energia, mas desta vez por meio da interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. E vocês farão isso sem consumir nenhum outro objeto ou outra entidade, nem por meio da circulação do sangue. Muitos de vocês não estão longe desse processo, especialmente aqueles que participam das sessões de voo mensal. Vocês estão aprendendo gradualmente como fazer isso. Temos que passar por essa confusão de ficar entusiasmados, buscar encontrar e ter a sensação do que estamos tentando alcançar. E então, aprender a confiar e a se apoiar em uma crença ou em um entendimento de que criamos e recebemos isso, e que podemos receber o que queremos. Gradualmente, aprenderemos a substituir as emoções da alma da fisicalidade e da fisicalidade, que são geradas como fome e amor, para as interações de campo entre a alma do homem e a alma da fisicalidade para poder alimentar o corpo. Trocaremos os campos mais fracos do corpo físico pelos campos mais fortes da alma do homem. Ambas estão conectadas pelo mesmo denominador comum a partir do qual foram criadas. Elas estão conectadas porque foram criadas a partir dos mesmos campos uma da outra. Portanto, isso as conecta. É como quando você faz emplastes de gãs para o corpo. Você coloca uma gota de um emplaste no outro para que eles fiquem assim conectados e possam transferir campos. Esse é o mesmo processo, mas em vez de uma gota de gãs, a conexão é feita por meio da linha da alma do Criador, pois ela está conectada a tudo. Agora você entende como é simples para o homem deixar de matar e destruir outra vida física para que sua própria vida física sobreviva. Você pode viver não apenas neste planeta, mas em qualquer lugar do universo. Essa é a pedra fundamental para que o homem se torne um homem do espaço. Para fazer isso, primeiro vocês precisam aprender sobre suas emoções e como elas são transmitidas. Primeiro vocês precisam entender o sentimento que a emoção lhes proporciona e em seguida ser capazes de usar esse sentimento para receber a energia de que precisam para transmutar. Iniciamos esse processo na última sexta-feira, dia 22 de dezembro, quando todos vocês se juntaram a nós na sessão chamada O Amor de Mitra. Esta é a primeira parte dessa fase. Vocês precisam ser amados e dar amor, e entender quais campos vocês receberam no ambiente e que foram capazes de dar como amor. Esse é todo o processo do ensinamento e do teste que fizemos com 100 de vocês. Repetiremos isso novamente na próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro. É para vocês aprenderem a receber os campos do amor. E queremos medir o que vocês recebem e dão. Mas desta vez, vocês receberão por meio da alma do homem e darão para a sua alma da fisicalidade, de modo que não seja necessário matar na dimensão da fisicalidade. De certa forma, todos vocês têm fome de amor e de dar sem receber. Mas é preciso entender que o mesmo processo ocorre entre o Criador e o Criado. Todo o segredo da existência e da vida no universo se baseia nisso. O dia 22 foi o primeiro estágio para vocês verem de quais campos vocês precisam. Vocês precisam do campo do amor para sentir amor e poder dar amor. Nesse processo, que emoção isso criou para vocês? Qualquer que tenha sido, essa é a emoção do amor para vocês. Nos próximos ciclos, ensinaremos a vocês como receber os campos de uma maçã. E então, na interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, a alma da fisicalidade dará os campos da maçã para a fisicalidade e ela provará e sentirá a maçã e receberá a sua energia. É assim que o treinamento será realizado. Nós os educaremos passo a passo e, sem que vocês saibam, vocês receberão o que desejam. Todos vocês queriam amar Mitra e dar o amor de Mitra. Então vocês passaram por esse processo. Agora vamos submetê-los novamente ao mesmo processo. Vamos ver se na próxima sexta-feira vocês sentirão a mesma coisa e passarão pelo mesmo processo que passaram no dia 22. Então, vocês serão capazes de entender como receber energia e dar energia pelo seu desejo. A primeira vez foi entre a alma do homem e o universo, e o seu ato de dar não tinha destino. Vocês só queriam dar amor. Agora, na próxima sessão, vocês darão esse amor a uma parte de vocês, que é a alma da fisicalidade. Então a alma do homem dará para a alma da fisicalidade, que alimentará assim a fisicalidade do homem. Isso é o que temos tentado ensinar a vocês nos últimos anos. A alma da fisicalidade alimentará a fisicalidade sem que o homem precise matar. Agora vocês acabaram de receber o maior presente do seu ano novo, isto é, se vocês entenderam o que foi dito aqui. Nós trouxemos vocês com o amor de Mitra, e sua alma tinha o desejo de sentir e dar esse amor. Esse é o primeiro passo. Na primeira sessão, vocês conseguiram receber o amor de Mitra e distribuí-lo sem direcioná-lo. Agora, na próxima sessão, vocês podem direcioná-lo. Agora, nessa próxima sessão, vocês podem direcionar esse amor para a alma da fisicalidade. Esse é o processo de usar os raios cósmicos universais para se alimentar. Os raios cósmicos tornam-se parte de vocês. Eles fazem parte de vocês desde o início de sua vida. Todo o processo dos ensinamentos é para ensiná-los a receber as energias do universo para que não precisem mais matar e destruir. E isso também se aplica a todos os animais deste planeta. Quando isso for alcançado, vocês se tornarão um verdadeiro homem do universo. E no verdadeiro sentido disso, na essência de existir em paz, vocês se tornarão então parte da comunidade universal. Então, o homem não será uma ameaça para os outros, e eles não serão uma ameaça para o homem também. Vocês poderão decidir em que dimensão querem se manifestar, como homem, animal, cão ou alienígena. E quando vocês atingirem o estado de compreensão da totalidade da criação, vocês poderão se manifestar como a alma do Criador. Estabelecemos um ensinamento para levá-los passo a passo de uma posição para outra. Estamos treinando vocês há um ano e meio e neste ano vamos ensiná-los a viver sem matar. Vocês aprenderão a criar uma condição e uma dimensão de paz. Aqueles que se inscreveram para ser alma satélite entenderão sua posição e a importância do que aceitaram. De certa forma, vocês se inscreveram para isso, mas por outro lado, sua alma foi criada para isso, para aceitar essa responsabilidade e essas condições e posições. Nos próximos tempos, o número de satélites aumentará com aqueles que dedicam suas vidas a servir aos outros. Eles usarão os campos do universo para ajudar os outros a se transmutarem e não os campos das vidas de outras entidades para existir. Quando vocês atingirem esse ponto de maturidade, então vocês ensinarão os outros e compartilharão o seu conhecimento, o processo e suas emoções com eles também. Uma criança no útero da mãe, no momento da concepção, quando os primeiros campos da alma do homem são criados, pode ser ensinada pela própria mãe dentro do útero a receber as energias do universo. Então a criança não precisará acessar os campos das energias do homem. Dar à luz no futuro será muito diferente do que é hoje, e o homem compreenderá o conhecimento. Quando o homem percorrer a extensão do universo, não haverá salas de parto para dar à luz. Portanto, ele terá que ensinar ao feto que não há ar para respirar, nem água para beber, e que não haverá a condição de matar os outros para obter a energia deles. Vocês obterão sua energia diretamente do universo. O homem terá o conhecimento da criação para acessar os campos do universo quando viajar pelo espaço. O útero da mãe estava na dimensão da fisicalidade da mãe. O que acontecerá quando você se apaixonar pela alma de outra entidade no universo e o fruto desse amor for a criação de uma nova alma? Como todos os seres do universo têm um denominador comum da alma do Criador, então o início se dará por meio da alma da criação. Isso se tornará tão comum quanto o que ocorre hoje por meio do útero da mãe entre os homens físicos. Vocês entenderão como dar e receber amor e como dar o verdadeiro amor ao seu filho. Esses não são contos de fadas. Em um futuro próximo, uma vez que o processo de criação da filha de Mitra teve início, essa forma de dar à luz será tão comum quanto a forma como fazemos hoje neste planeta. À medida que formos para o espaço e nos tornarmos pessoas do universo, descobriremos que essa é a única maneira de dar à luz. E agora vocês estão aprendendo a dar e receber amor. Mas guardamos um segredo de vocês no dia 22, que será revelado ou mostrado no dia 12 de janeiro. Queremos ver as diferenças que vocês sentirão em suas emoções na maneira de dar e receber amor. Nós manteremos isso em segredo até entendermos o que vocês sentiram no dia 12. Então vocês deverão entender a existência da alma, o processo da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Vocês precisam entender esses processos e como é importante ter a alma do homem inserida na estrutura da vida física do homem. Com isso, vocês aprenderão a sobreviver no espaço. Mostramos a vocês a linha plana da alma do homem, da alma da fisicalidade e da fisicalidade e como isso pode ser alcançado. Então vocês encontrarão harmonia e equilíbrio. E nesse processo, vocês poderão decidir o que precisam, em que dimensão, e que não precisam criar a dimensão da fisicalidade. Em um futuro próximo, mostraremos como fazer o caminho inverso durante a transmutação para a fisicalidade. Quando vocês transmutam, vocês são energia. E então, como vocês voltam para a fisicalidade e se manifestam? Como você traz a alma da fisicalidade para fora de modo que a interação da alma do homem com seu ambiente manifeste a fisicalidade do homem no tempo, no lugar e na posição? Quando conseguirmos fazer isso, não precisaremos mais da roupa de macaco. Este ano de 2024 trará os primeiros estágios para estabelecer o homem como parte da comunidade universal. Se você somar os dígitos 2, 0, 2 e 4, chegará a 8, que é um número da sorte na cultura chinesa. É um número da sorte. Todas as promessas do passado serão cumpridas em 2024. Todos vocês fazem parte disso. Não como um único indivíduo, mas no processo de compreensão, vocês se tornam parte da totalidade. Então veremos quantos de vocês se tornarão passageiros do universo. Aqueles que conseguirem percorrer a extensão do universo poderão compartilhar suas belas experiências conosco durante os ensinamentos. Para aqueles que participam das sessões mensais de voo, daremos a vocês a chance de nos dizer onde estiveram e o que vivenciaram e se há alguma mensagem para nós. Primeiro começaremos com uma pessoa indo para um lugar e depois criaremos grupos para viajar juntos para lá. Vocês se tornarão os futuros professores de outras almas sobre como trabalhar com a dimensão da alma. Vocês não ensinarão isso ou aquilo, mas sim como transferir os campos de energia da emoção de sua alma. Não há idiomas, universidades ou sistemas mecânicos para fazer coisas no universo. Vocês têm que aprender a viver, existir e interagir por meio dos campos do universo e da sua alma. É isso que viemos ensinar e como traremos a mudança. É assim que a mudança ocorrerá entre todos vocês de todas as nações. Temos pessoas de cerca de 40 nacionalidades e raças diferentes nessas sessões, e todos estão aprendendo ao mesmo tempo. Fomos criados a partir de outras raças e fomos todos misturados ao longo da vida neste planeta. É por isso que estamos todos conectados uns aos outros enquanto vocês estão no sistema. Não importa se você é inglês, chinês, alemão, negro, branco ou fala idioma diferente, quando você está no sistema, estamos todos compartilhando igualmente por meio de nossas almas e não por meio da dimensão física. Compartilharemos e aprenderemos a ensinar da mesma maneira, e essa é a maneira correta. Quando fazemos as coisas corretas, nos tornamos bons professores para o futuro. E à medida que vocês ensinarem aos outros o processo de criação, vocês também aprenderão. Não importa que tipo de fisicalidade você tenha, ou se você manca, tem apenas uma perna, ou apenas um olho, ou três órgãos quaisquer em seu corpo. A fisicalidade é irrelevante, porque a beleza de você é a beleza de sua alma. A fisicalidade não conta. Quando você viaja, sua alma manifesta uma nova fisicalidade em outra dimensão. E se você fosse uma fisicalidade perfeita em uma dimensão, então se manifestasse em outra, mas tivesse uma perna faltando? Sua alma se manifestou dessa forma porque precisa receber determinados campos, e a perna que falta nessa dimensão, por meio da interação com os outros, cria uma condição para receber o que falta para sua alma. E então, quando você recebe energia suficiente, você se manifesta novamente com as duas pernas e nada está faltando. Agora vocês entendem como as coisas são feitas e por que algumas pessoas são criadas com o que chamam de imperfeições aos olhos do homem, mas são perfeitas aos olhos da alma da criação. É por isso que algumas pessoas se manifestam tão bonitas e atraem toda a atenção. É porque a alma delas precisa de toda essa energia. E é por isso que alguns de nós nos comportamos de maneira diferente, porque por meio desse comportamento nossa alma atrai o que lhe falta. Então, vocês devem ter entendido que é assim que atraímos os campos de que precisamos para nos alimentar. Se pudermos criar os campos que nos faltam, então não precisaremos criar condições na emoção da fisicalidade para roubar a energia dos outros por meio de nosso comportamento. O processo de transmutação não é simples, precisa de total compreensão e devoção à criação. E não apenas para que o homem consiga realizar algo e depois se gabar de ter conseguido aquilo. Como dissemos, quanto maior a árvore, mais humilde ela se torna e se inclina em direção à terra. Quanto mais vocês aprendem, mais humildes vocês devem se tornar, e nesse processo, o abrigo de seu conhecimento e compreensão estará disponível para mais seres. De certa forma, estamos preparando suas almas para a jornada final para se tornarem parte da comunidade universal. Não será de repente que todos vocês desaparecerão da Terra. Vocês amadurecerão passo a passo à medida que seguirem esse caminho. É o mesmo que acontece quando a alma amadurece na morte e simplesmente deixa a fisicalidade para trás. Dessa vez, quando amadurecer, vocês terão a opção de escolher como e onde querem manifestar a fisicalidade novamente, em qualquer que seja a dimensão. Quando você começa a transmutar na Terra de uma posição para outra, se a intenção de sua alma estiver errada, a transmutação não ocorrerá. Por exemplo, se você tiver uma intenção oculta de ir de Londres para Nova York e criar caos e dor para sua família, você não conseguirá fazer isso. No entanto, se sua intenção for ir para lá e criar mais amor e conexão e trazer mais prosperidade para a alma dos outros, então você descobrirá que poderá transmutar. Eu mencionei isso anos atrás, quando eu disse que chegará o momento em que até mesmo os reis e governantes se afastarão do sistema, porque a alma deles não aceitará o que eles fizeram. Agora vocês entendem qual era essa mensagem do passado e por que foi falado isso. Sua alma não permitirá que você crie o caos em outra dimensão. Quando o homem chegar à transmutação, ele será um homem de paz e não terá intenções erradas, porque a alma não permitirá que isso ocorra. Você pode ver isso com os ímãs. Se você quiser empurrar alguns ímãs para uma nova posição, então você tem que exercer mais campos, pois caso contrário, eles não permitirão esse movimento. O mesmo acontece com a alma do homem. É assim que o ethos de Mitra entra em ação. Vocês têm que pensar, falar e fazer o bem, e então a alma permite a transmutação. Então, quando você chegar, falará o bem e a alma não será rejeitada. E você fará o bem para que sua dimensão física não traga perda para outra alma. O ethos de Mitra é o ethos da interação dos campos do plasma do Criador e dos campos da criação. É por isso que enfatizamos e trazemos o misticismo por meio do nome de Mitra e do princípio dos campos da criação. É para que o homem seja perfeito quando transmutar e se manifestar em um tempo e em um lugar. Construímos sistemas que serão capazes de transmutar milhares de vocês ao mesmo tempo. Vocês criaram a condição para que suas almas transmutem. Será interessante saber quantos de vocês terão conseguido captar e entender esse processo que estamos planejando para 2024 e 2025. Até que ponto vocês entenderão todo o processo? Iniciaremos esse processo durante as sessões da terceira sexta-feira de cada mês até junho. Nós conduziremos vocês por esse processo, mas estaremos fazendo controle em segundo plano. Vocês serão os condutores que tentarão trocar as energias entre a sua alma e a sua alma da fisicalidade. É assim que vocês aprenderão o processo de transmutação e compreenderão o movimento dos campos dentro de vocês e não de outro objeto. Vocês também aprenderão a se lembrar dos campos. Se, por exemplo, você pensar em uma maçã, então vocês criarão os campos desse pensamento e da emoção, do sabor e do cheiro. E por meio disso, você cria essas interações de campo entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e assim absorve esses campos do universo. Então surge a pergunta: e se encontrarmos uma nova fruta ou uma nova entidade no universo e quisermos saber qual é o gosto dela e o amor que ela nos dá? Não precisamos matá-la para absorver a sua energia mais. Em vez disso, podemos dar a ela e ver se recebemos de volta o que demos. Então, por meio de sua energia, podemos entender a emoção dos campos dessa entidade. Se ela quiser, pode lhe dar os campos de que você precisa para apreciá-la. O processo de transmutação e a vida no universo se tornarão gradualmente transparentes para todos vocês. Com o tempo, essas gravações serão ensinadas a bilhões de pessoas e, à medida que vocês se graduarem, vocês entenderão mais. Esses se tornarão os ensinamentos fundamentais da transmutação. Talvez um dia a alma do conhecimento seja transferida para vocês. E ela vem sem a voz do conhecimento, e com o tempo, isso será concluído. Todos vocês entenderão e realizarão o processo de transmutação dos campos entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Em essência, vocês transferirão e manifestarão as energias da alma do homem dentro da alma da fisicalidade, e então, a beleza do Criador se manifestará. Quando vocês alcançarem isso, é o que chamamos de o dia prometido. É quando os campos do Criador serão compartilhados e compreendidos entre pelo menos dois de vocês, e isso criará uma nova dimensão de campos, que serão os campos do Criador. Esse ponto de maturidade pode ser alcançado por algumas pessoas no momento do nascimento, ou pode não ser alcançado por alguns, mesmo depois de uma vida inteira no ciclo do universo. Quando vocês puderem transferir toda a energia da alma do homem para a alma da fisicalidade e elas se tornarem uma só, então vocês terão alcançado a dimensão do Criador como um e não como dois. Então vocês entenderão a beleza da criação. Da mesma forma que uma estrela manifestará novas vidas, novas dimensões e novos universos. Como eu disse antes, alguns de vocês chegarão a esse ponto em um instante, enquanto outros se esforçarão por toda a vida, e isso será apenas um sonho, que nunca se tornará a verdade e a realidade, porque vocês nunca entenderam plenamente, nunca aceitaram plenamente e nunca praticaram na dimensão completa do ethos de Mitra. De certa forma, foi assim que Mitra atraiu o Criador para a Terra, para que ele próprio se tornasse parte dela e se tornasse a essência da manifestação do homem. Nos próximos tempos, ao desenvolvermos os sistemas físicos, traremos vocês cada vez mais para serem processados, de modo que vocês possam assim transmutar por meio da dimensão da alma e compreender a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. Por enquanto, é para vocês entenderem o processo da criação e interação dos campos e como absorver os campos sem matar ou destruir outra vida. Em vez disso, vocês darão e receberão amor, e então vejam se o que vocês dão como amor retorna a vocês como raios cósmicos, e então tentem interagir com isso, romper e se manifestar em ambas as dimensões da fisicalidade e da transmutação. Espero que esse primeiro ensinamento de 2024 abra para vocês a luz da transmutação e a luz da compreensão da sua alma. Esperamos que seja o início de um novo ciclo para o homem, como foi prometido em todos os livros sagrados. Cumpriremos a compreensão plena, mas não por meio de mágica e enganação. Vocês podem enganar a si mesmos, mas os ensinamentos permanecerão e provarão a corretude deles a todos vocês quando vocês chegarem a esse ponto de compreensão. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do Workshop 519. O dia 22 foi o início do novo tipo de sessões, que continuarão a ser realizadas toda terceira sexta-feira do mês até junho de 2024. Elas servem para preparar vocês para a transmutação e para dar e receber campos. Nos próximos 6 meses, vocês praticarão dar e receber campos, e especificamente tentarão dar amor como energia para a alma da fisicalidade de vocês. De certa forma, é um treino de alvo para alcançar sua alma da fisicalidade, e então vocês se observarão começando a se elevar enquanto ensinamos como percorrer a extensão do universo com o mesmo processo e a mesma técnica. Gradualmente faremos de vocês um homem do espaço, mas vocês viajarão na dimensão dos campos e não por meio de foguetes e propulsão. No entanto, também estamos preparando sistemas para que gradualmente vocês sejam capazes de fazer tanto o físico quanto a alma, conforme desejarem. O Sr. Cash recebeu muitas perguntas sobre seu ensinamento da semana passada sobre a cultura do Oriente Médio e suas religiões. Vocês podem ler o índice rápido da semana passada para obter mais informações e tentar fazer a sua própria pesquisa sobre o assunto. Nos livros de história, eles chamam essa área de Levante. Durante os últimos milhares de anos, várias tribos viveram nessa área. Ele disse que ela inclui a Cisjordânia e Israel, parte da Jordânia, indo até a fronteira com a Grécia, Anatólia, Síria e Iraque. Essas civilizações criaram deuses primeiro na dimensão não tangível e depois, para que as pessoas entendessem, eles os tornaram tangíveis com estátuas para adoração. Essa área faz parte da cultura pagã, incluindo a Babilônia. Esses diferentes grupos de pessoas formam os palestinos de hoje. Eu acho que os historiadores os chamam de povos semitas, dos quais o judaísmo faz parte. Havia um grupo que adorava o deus tribal Yahvé, ou Jeová. Originalmente, eles acreditavam em Deus Criador e depois criaram estátuas, adoração pagã, às quais podiam se conectar. Essas pessoas modelaram 2 deuses de acordo com a trajetória do Sol. O Sol nascia no leste e se punha no oeste. O deus do nascer do Sol era um deus guerreiro e lutava contra a escuridão, que ele sempre vencia ao meio-dia. A partir do meio-dia, ele se tornava um deus pacífico e se punha no oeste. É daí que veio o nome Shalom, Shalim, e assim, Jerusalém. Ao nascer do sol, ou lado leste, é onde a Pérsia estava localizada. Sobre as montanhas do leste, e eles consideravam o deus da guerra e o chamavam de Shá. E eles brincavam com os diferentes sons dos nomes. A maioria dos nomes que vemos hoje nessa área está ligada a esses diferentes deuses. As pessoas dão aos seus filhos o nome dos deuses, como vemos na Índia. Os nomes árabes relacionados a Maomé também estão ligados aos diferentes deuses dessa região. Vemos o mesmo no cristianismo, mas os deuses se tornaram os santos. E especialmente na Europa, eles comemoram o dia do nome, o que significa que celebram dias diferentes com base no santo daquele dia. Portanto, se você se chama Marcos, comemora o dia do nome de São Marcos. Essa tradição vem da época pagã. Sorkesh começou a falar sobre o rei Salomão, filho do rei Davi, e seu nome em hebraico era Suleiman, que vem de Shalim, Shalan, e significa aquele que possui amor, e ele deveria ser um verdadeiro amante. Mas os cristãos foram ensinados que ele era o homem mais sábio. Ele tinha 700 esposas legais e um harém de 300 mulheres. Na verdade, ele se esqueceu de seu trabalho e ficou mais interessado nas mulheres. Depois, ele começou a criar estátuas pagãs para suas esposas, o que era proibido pelo judaísmo. Tudo isso está escrito na Bíblia judaica. O seu pai, o rei Davi, era da mesma forma. Se compararmos Salomão a Maomé, ele se saiu muito bem ao ter apenas 20 esposas. Era isso que estava acontecendo na época dos judeus. O mesmo aconteceu com Cristo, que veio dessa mesma área e tradição. Vocês podem estudar como a religião de Abraão se desenvolveu nessa área. Os nomes dos reis e as influências vêm dos deuses pagãos. A história não mente. O misticismo colocou muitas mentiras na história e fez com que isso fosse aceito pelas pessoas. Os palestinos são originários da mistura de povos dessa região e mais tarde eles colocaram crenças religiosas nos diferentes grupos e criaram raças pela fé em vez de pelo sangue. O rei Salomão estava tão apaixonado por mulheres que até se esqueceu do judaísmo e voltou ao paganismo. Pelo fato de suas mulheres começarem a revelar sobre ele e as coisas que ele estava fazendo, então ele começou a construir templos e estátuas para suas mulheres, com quem se casou de diferentes tribos. De certa forma, eles voltaram ao paganismo e à adoração de estátuas. As mulheres o forçaram a isso, e ele chegou ao ponto de se afastar do judaísmo. Foi muito difícil agradar 700 esposas. Leia sobre a vida de Salomão e você entenderá toda a verdade por trás do desenvolvimento da religião e dos dogmas para controlar as pessoas por meio do sistema de crenças deles. Pergunta ao Sr. Cash. O governo italiano aprovou uma lei que aumenta o limite dos campos eletromagnéticos para 5G. Isso é muito perigoso para a nossa saúde. O que a tecnologia Cash pode fazer em relação a isso? Sr. Cash responde. Não há nada que possamos fazer para impedi-los, porque eles já planejaram isso anos atrás. No entanto, a Fundação Cash tem as borboletas, que são feitas especificamente para absorver esse tipo de campo e também equilíbrio. Aqui um adendo, uma experiência própria. Essas borboletas realmente funcionam, pois tem um feixe de 5G sobre a minha cabeça agora e eu não sinto nada. Mas levou tempo para desenvolver os campos aqui. Continuando. Os campos 5G atravessam todos os lugares, mesmo que você não tenha um telefone celular, ainda estará na linha deles. Eles estão em toda parte. Vemos algumas reações físicas e outras partes com ele, com pessoas diferentes, mas, em geral, não podemos fazer nada para impedir isso. Esse 5G e os próximos são planejados com anos de antecedência por meio de acordos com todas as organizações de telecomunicações do mundo, e eles não precisam consultar as pessoas. Eles têm conferências regulares mensais em que organizam tudo. As pessoas do alto escalão se reúnem uma vez por mês e os outros grupos, a cada 3 meses, em algum lugar do mundo. Eles já estão planejando a próxima etapa após o 5G e os parâmetros do 5G. Todas as empresas de comunicação do mundo se reuniram e decidiram pelo 5G há 10 anos atrás. Por coincidência, eu conheci cerca de 3 iranianos que trabalham para uma empresa americana, se bem me lembro, em Sanya, na China, onde eles fizeram uma conferência dessas. Eles me explicaram detalhadamente como todas essas coisas são feitas e com que frequência se reúnem para planejar as próximas coisas. Portanto, seu governo italiano é o primeiro a se pronunciar, então os outros seguirão. Isso já foi acordado em segundo plano, não é coincidência. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você está apaixonado, você come menos. Isso é semelhante ao que você acabou de ensinar sobre a alma humana alimentando a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. Muito provavelmente sim. Mas você recebe mais campos porque você cria essa necessidade e então você dá. Deixe-me explicar o que fizemos no dia 22 e o que acontecerá no dia 12 de janeiro, então você verá a diferença. Mas não queremos lhe dar nenhuma expectativa ou ideia pré-concebida para o dia 12. É melhor que você sinta isso espontaneamente. Os últimos 10 minutos do dia 22 foram provavelmente a parte mais importante da sessão. Mas queremos que vocês nos digam como se sentiram e como foi para vocês, porque depois que terminamos as sessões, deixamos as linhas abertas e muitos de vocês ficaram por horas para continuar a praticar. Quando a bateria reserva do sistema acabou, tivemos que encerrar a sessão. Queremos saber o quanto vocês praticaram e o que vocês sentiram durante o tempo em que estavam por conta própria no sistema. Quando entrarmos no treinamento completo da transmutação, vocês terão que fazer isso por conta própria. Normalmente, encerramos a sessão quando saímos, e é por isso que desta vez a deixamos aberta para que vocês praticassem. Muitas pessoas ficaram e praticaram, e outras voltaram para a sala. Queremos saber o que aconteceu com vocês e como vocês se sentiram durante esse tempo. É assim que vai ser. Nós damos a vocês a caixa de areia para praticar. Daremos a vocês algumas diretrizes, e é assim que vocês aprenderão. Com essas sessões, vocês começarão a amadurecer. E não diga que foi coincidência. Aprenda a desenvolver isso. Pergunta para o Sr. Cash. A inércia da alma do homem é baseada no cálcio? Sr. Cash responde. Não, com certeza não é. Aí o Rick pergunta. Talvez a alma da fisicalidade seja. Sr. Cash responde. Continua sendo não. Porque o que acontecerá quando você for para outro planeta que não tem o cálcio? Se for baseado no cálcio, então você só poderá se manifestar quando o cálcio estiver disponível. Definitivamente você não poderia ser criado nas estrelas, nem viajar para o centro do universo. Portanto, não, não é. Aqui o Rick pergunta, será que na Terra a alma da fisicalidade é baseada no cálcio? Sr. Cash responde, não. A fisicalidade é baseada no cálcio. Por quê? E pelo que explicamos nos ensinamentos anteriores. Os alienígenas não vêm para a Terra com uma estrutura óssea de cálcio. O cálcio, por sua estrutura, campos e condição gans, tem conexão com as 3 dimensões dos campos das partes gasosa, líquida e sólida deste planeta. Esse é o motivo. Ele tem um denominador comum de transferência de energia, de modo que todos eles podem ser conectados a ele. É por isso que seu aminoácido, quando recebe um cálcio, torna-se uma célula. Antes disso, ele é apenas um aminoácido. Pergunta para o Sr. Cash. A transmutação por telefone celular está limitada apenas às viagens à Terra? Sr. Cash responde. Não. À medida que vocês se graduarem ou melhorarem suas habilidades, ela não será limitada. Já temos as 2 primeiras pessoas que farão a transmutação completa para a Lua com a fisicalidade. No final deste ano, esperamos que alguns de vocês, se vocês chegarem ao entendimento e aprendizado completos, sejam capazes de transmutar durante as sessões. Por exemplo, se você estiver sentado ao lado do seu amante ou algo assim, ele dirá: "Você não estava aqui, o que aconteceu com você? Para onde você foi?" Porque isso será uma transmutação também com a dimensão física. Você fará isso. Nós não fazemos isso por você. Nos próximos tempos, quando você puder transmutar totalmente, de repente poderá estar sentado ao lado do seu parceiro e desaparecer por um tempo. Como quando você vai ao supermercado comprar alguma coisa. Depois você volta e a fisicalidade aparece novamente na frente dele. Digo a vocês que nas primeiras vezes em que começarmos a transmutar, será estranho, mas gradualmente todos nós aprenderemos. Agora acrescentamos essa capacidade ao conhecimento do homem para viver no universo. À medida que mais e mais pessoas começarem a transmutar, o misticismo e a mágica deixarão de existir e isso se tornará normal. O melhor exemplo disso é quando começamos a usar telefones celulares na década de 90. Parecia o Spock de Star Trek abrindo o comunicador. Depois todos se acostumaram e isso se tornou normal. Será a mesma coisa com a transmutação. As primeiras transmutações serão assustadoras para muitos de nós. Talvez em algumas sessões, 10 de vocês transmutem. E se estiverem sentados ao lado de alguém, essa pessoa perceberá que vocês desapareceram por algum tempo. Depois ela dirá que você sumiu. Para onde você foi? Tudo isso faz parte das etapas que temos que aprender. A unidade de aprimoramento vertical que anunciamos faz parte desse processo. Você entra em uma unidade e sai pela outra. Você pode usá-las para fazer compras. Será o mesmo processo. Mas como você transmuta por meio da alma, será impossível roubar algo no supermercado, por exemplo, pois sua alma não permitirá isso. Quando vocês transmutam com perfeição. Pergunta para o Sr. Cash: qual é uma boa visualização para aumentar a energia da alma em um nível profundo para trabalhar com esses campos? Sr. Cash responde: como eu sempre digo, pense em ir mais baixo do que mais alto. Não se trata de um filme em 3D para o qual você pode comprar um óculos 3D. É sua emoção e sentimento. E se vocês entenderem os ensinamentos, na verdade, vocês não aumentam a energia. Vocês diminuem a energia. Vocês não precisam aumentar a energia de nada. Pergunta para o Sr. Cash: se a transmutação envelopa a alma da fisicalidade à fisicalidade, posso, de certa forma, levar meu OVNI ou transporte comigo no bolso enquanto eu transmuto? Sr. Cash responde: se você conseguir transmutar, você acha que precisa de um OVNI no bolso? Mas se isso lhe dá uma boa sensação, por que não? Quando vocês passarem pela condição de transmutação, vocês cobrirão a fisicalidade e então aprenderão muito mais sobre como lidar com a fisicalidade. Estamos desenvolvendo o transporte físico mesmo quando vocês viajarem em grupo, e será diferente de como vocês pensam em viajar em um OVNI. Ensinamos que vocês confiarão sua alma a um capitão, e dependendo de quão sábio e competente esse capitão for, ele fará o que precisa ser feito de acordo com as condições que ele encontrar. Isso é semelhante ao capitão da Companhia Aérea do Japão que salvou 300 vidas por meio de sua própria sabedoria e ação competente. O fogo estava na frente do avião e ele soube tirar todos rapidamente da parte de trás do avião e salvou todos os passageiros. O mesmo acontece quando você confia sua alma a um capitão sábio e competente. De certa forma, o capitão de todos nós é o Criador. Mesmo que ele permita que façamos travessuras aqui e ali, mas ele está sempre presente. Aqui o Rick diz: esta é a segunda vez na história de mais de 500 workshops que você responde a todas as perguntas. Sr. Cash responde: então todos os nossos buscadores de conhecimento ainda estão curtindo as férias e não estão aqui ouvindo. Eles ainda estão no clima feliz das festas de fim de ano. Pergunta para o Sr. Cash. Rei Salomão com 700 mulheres? Uma é demais para mim. Sr. Cash responde. Não, o rei Salomão era conhecido por ser apaixonado pela beleza das mulheres. Dizem que as mulheres mais bonitas do Oriente Médio eram suas esposas. Parte disso veio de seu pai, o rei Davi, e ele tirou de seu harém. Você pode aprender muito estudando sobre a vida dessas pessoas. Ele ficou tão viciado na beleza delas que até se esqueceu de ser rei e teve problemas para administrar o reino. Isso está na história do que vocês chamam de Torá inventada e dos livros que a acompanham. Eles acrescentaram um monte de coisas aqui e ali e fizeram isso em um livro de história. Ele era totalmente apaixonado por mulheres desde a sua infância. Ele aprendeu isso com seu pai, porque ele era igual. Enquanto conquistavam diferentes tribos e nações, eles levavam suas mulheres e faziam alianças por meio de casamentos. Há muitas perguntas dos historiadores sobre como Davi se tornou rei. Ou será que eles o proclamaram rei? Ele foi transformado em rei mais tarde. Na verdade, ele era mais como um governador local ali. No entanto, ele enfrentou um desafio para conquistar uma filha do rei. E ele venceu o desafio com uma pedra e conseguiu a primeira garota. E as seguintes vieram quando ele conquistou mais pessoas e fugiu e o resto da história. A Torá é uma coleção de 20 livros distintos, que constituem a história total da religião judaica e está repleta de histórias de amor e mulheres. Quando você olha para o ciclo da época de Maomé, ele reduziu de 700 para 20, o que não é tão ruim. Ainda assim, foi um grande progresso em 1000 anos. E agora nossa regra é ter apenas uma mulher. Não conseguimos nem administrar essa única, quanto mais 20. Pergunta para o Sr. Cash. Eliminamos a necessidade de comer e beber quando transmutamos? Sr. Cash responde. Isso é uma decisão inteiramente sua. Na Terra, essa é a sua decisão. Mas quando você se torna um passageiro do universo, você não pode comer, porque você trabalhará com as energias do universo. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento descreveu uma experiência em que uma senhora de repente conseguiu falar línguas estrangeiras fluentemente, sem sotaque, por pouco mais de 1 minuto. E ela disse que isso acontece com ela com frequência em determinadas situações. Às vezes ela entende e consegue traduzir. E ela também disse que ele não precisa entender, pois a alma dele já terá entendido. E a pergunta é, existe uma linguagem da alma? Sr. Cash responde, de certa forma, sim. Eu coloquei essa questão muitas vezes sobre como, quando as crianças nascem, que elas podem se comunicar automaticamente umas com as outras. Nós já conhecemos a linguagem da alma, mas a ignoramos. É claro que a alma tem uma linguagem. Faremos cada vez mais isso e nos tornaremos mais fluentes em outras linguagens. Aqui o Rick pergunta, isso faz parte da conexão com a comunidade universal? Que coisas como essa possam ocorrer? Sr. Cash responde, nós nos conectamos principalmente a nós mesmos, à nossa linguagem e ao nosso povo, ao invés da comunidade universal. Isso faz parte da estrutura do que queremos fazer. Quando formos à China, falaremos chinês sem nunca ter estado lá e entenderemos a emoção e tudo mais. Falaremos uma essência coletiva da linguagem, o que significa que carregaremos todo o conhecimento chinês ao nos conectarmos com as almas deles. Nós nos tornaremos o que eu chamo de alma satélite. Se perguntarem a você sobre a história da China, você saberá todos os detalhes como um conhecimento coletivo aceito por todas as almas. Vocês ficarão intrigados com o que virá e como o homem mudará. Aqui o Rick diz, muito bem, obrigado, Sr. Cash. Estamos ansiosos por todas as grandes mudanças que virão em 2024 e com o número da sorte 8, como você mencionou anteriormente. Sr. Cash diz, sim, Depende de como vocês veem e entendem isso. Mas estruturamos um programa para o próximo ano para conduzir vocês pela transmutação e o restante. Forneceremos as facilidades, mas são vocês que têm que fazer isso. Tenho certeza de que seus entes queridos ficarão chocados quando virem isso acontecer. Alguns de vocês podem até deixar seu corpo para trás enquanto viajam com a alma e a alma da fisicalidade. E quando vocês voltarem, eles dirão: "Por onde você andou? Parecia que você estava morto aqui. Pensei que você estivesse morto, mas agora você voltou." Todos nós aprenderemos a passar por isso. Quando vocês deixam o corpo para trás, ele não se decompõe como um corpo morto, como acontece quando vocês morrem. Ele é um ponto de referência para o retorno. Aprenderemos mais sobre isso. As sessões de 6 meses podem ser reservadas individualmente, mas é melhor fazer tudo junto, porque é um processo progressivo pelo qual você passará. Haverá grandes mudanças por vir. Não se esqueça de que temos muitos outros trabalhos em andamento fora da Fundação CAT que se fundirão com esse trabalho, especialmente depois de março ou abril, quando trouxermos as almas satélites. Inscreva-se o mais rápido possível para as sessões, pois quando estiverem lotadas, não aceitaremos mais inscrições. Muito obrigado por hoje. E esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre si mesmos. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop 519.